9011, approved taxi via Manimpro and Taxi India, or holding point 2010, call at for takeoff, altimeter 31015. Maya India, holding point 1015, Argentina 19011. Gol 1161, coordenando com a equipe de solo, 5.10 Argentina passa a retaguarda, está autorizado, puxa. Estou autorizado após a Argentina passar a retaguarda, 1161. Isso mesmo, 01 no copia? Para 3601, autorizado para Congonhas, nível de voo 360. Decola da pista no zero com curva pela direita, na subida São João, Leda, Motiva. Após o transluno 0, por base, o transluno 6 e sai conforme a rota do plano de voo. Aciona o código 5440, controle Salvador 120, décima 8. 13. Então 3601, confirma apenas o nível copiado e a rota? 3601, correto, planejamento, no 05, reporte pronto para o estacionamento. Salvador, Argentina 19911, ready to line up. Argentina 19911, round 121, small 1. Please say again. 21, the small 1. 121, decimal 1. Brazil, wind 180 degrees, 1 furnace. Hello, Argentina 1911. Hello, Argentina 1911. Argentina 1911, you stay in Salvador approach control frequency. Okay, I pass the 1211 and number contact. Doctor Argentina 1911. Para o táxi com 168 a bordo, autonomia de 4 e 15 com galeão. Sono 61, autoriza táxi, a parte principal do Taxi Índia, reporte no ponto de espera pronto para decolagem, ajuste de altímetro no 05. Ok, parte Índia no ponto de espera, reporta pronto no 161. Aguarde para puxo fazer com a equipe de solo após o banho da Golpa Retaguarda autorizado. Após o banho da Golpa na Retaguarda, está autorizado puxo e a Indo 19001, Burnett 32, Salvador Departure 120.8. Again, the frequency? 120.8. 120.8, yes, Indo 19001. Voo no 161, ponte espera da 10, pronto? Voo no 161, autorizado em AM, pelo 0. Mantém no 0. Departure, Indo 19001. Radar contact on the patrol site via Sanfuan, stock level 360. After 2,000 feet, further X to the position. Get to climb fly level 360, number 1 departure, and then further X now to the position. Patrol level 360, Argentina 19011. Direct to Lima Echo Delta Alpha. Roger, Lima Echo Delta Alpha, leader position Argentina 1911. Fly direct to leader position Argentina 1911. Decolagem autorizada, 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-0 nós. Iniciando 1-0 no 1-6-1. Decolada 235, chama de controle 1-0-2-8. 208, boa noite, obrigado. controle Salvador, boa noite. Uno 1 no 61, passando 1.500 pés. Estou no 1 no 61, contato radar, decolagem, suba via, saída, Sanvo 1 para nível 360. Sanvo 1 para o 360, Uno 1 no 61. Controle autoriza pro 1169 a proa de Salvo, de Leda ou de Mótima? 1169 está autorizado, voar por São Leda. Leda, obrigado. Sam 3399 autorizado aeroporto de Guarulhos, via Pesolo 10, Tango Bravo Eco, nível de voo 340. Decola 1-0, primeira curva direita, subida Sanvo 1, transição Mótiva. Transponde 5453, controle Salvador 120, decima 8. E 399, totalizado São Paulo, Guarulhos, nível 340. É o Pesolo 10 até Taubaté. Decola da pista 10, saída Sanvo 1, transição Mótiva. Controle 1208, transponde 5453. Correto, pronto, portão 2, tanto 3399. 399. Codota 3601, 131 a bordo, autonomia de 0410, alternando galeão, instruções frontais. Ano 3601, táxi autorizado via taxi Índia, segunda direita, chamando pronto, ponto espera. Índia, segunda direita, chamando pronto, ponto espera, 3601. Espera pronto, TAN 3601. TAN 3601 autorizado alinhar e decolar 1-0, vento 180 graus, 1-0. Alinhar e decolar TAN 3601. Salé, Avianca Alfa, Vitrine Farm. Prossiga. Bom dia, Solo. É, autorização para rebocar a aeronave está na posição 6, aqui do pátio principal, para a posição 5. Autorizado, reporte a término. Tá, ok, obrigado. no 161, não veio a posição motiva. Go 1161 no controle. Você escuta? Go 1161 não veio a posição motiva. Voando motiva, no 161. Chame Centro Recife na frequência 128.35, antena 125.1. 128.35.251, obrigado e boa noite. Decoda 242, chame controle 208, bom voo. 208, 3601, obrigado, bom trabalho. Muito bom dia, 3601, no cruzamento 2000 na Sambo. 3601, contato radar da colada, após 2000 pés, sua autoridade direto leida. Super nível 360. 360, precisa manter o perfil da subida. Localizado, então sua via sedação voo para nível 360. Sobe via até 360, a gente está com problema de horário lá em Congonhas. na 3399, em posição número 2. Tom 2, autorizado, Tom 3399. Autorizado, Tom 3399. Avanca, Alfa de Uniforme, já na posição 5 e partilhado. Muito obrigado, Paulo, com o trabalho. Bom dia. Copio 360. Autorizado aeroporto de Congonhas, nível 360, via rota do plano de voo. Decola pista na zero, primeira curva direita, subida São 1, transição Mátio 5460, transponda e controle 120 decimal 8. Transição 360, nível aprovado, conforme rota, São 1, decola, da 10, primeira curva direita, transição Mátio 4-6-0-208, controle Salvador, Chanel 6075. Chanel 6075, correto, chame pronto, tem 171, 4 horas para alternar Galeão. É 3399, táxi autorizado, direita, via táxi Índia, chame pronto, ponto de espera. 399, pode ficar pronto. 3399, no equívoco, cruzado linha e decolar, vento 11 0 graus, 109. Linha e decolar, tá? 3399, decolador 55, controle 208, bom voo. 08, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3399. Bom dia, tá 3399, contato radar da colagem após 2000, pra isso autorizar direto Leda. Para nível 340. Para 340, 340. Salvador, bom dia, o gol 1229 está no 07, sim, da Fox. Número 1229, autorizado aeroporto de São Paulo, em nível de voo 360, via rota do plano de voo, decola pista na zero, primeira curva direita, subdeção 1, transição Mativa, transponder aciona 5463, controle Salvador 1208. São Paulo com o rota do plano 360, Sambu, Europa, transição Mativa, dá 1-0, curva direita, 5463, transponde 208, controle, voo 1229. Voo 1229, correto, portão 9, chame pronto. Tá no 7, vai chamar pronto. Seguinte, portão 7. respondia voo 961, portão 9. Por gentileza, posso ter essa autorização para o Galeão? Afirmo, voo 961. Autorizado aeroporto Galeão, 360, Tesouro 44, seguro P9857, Monsul. Decolo 90, primeira curva direita, subida Salvo 1, transição Doclo 5462, transponder, controle 198. Corrige, controle 120218. Sente, autorizado aeroporto Galeão, 360, Atazulu 44, seguro, OP9857, Monsul. Decolo da 10, com curva direita, Salvo 1, Doclo. O transponder 5462, poderia confirmar para a frequência de controle? 120180. 12080, voo 91. 91, correto, portão 9, chame pronto. Tomara. Salve 3399, chame centro Recife na frequência 1218.35, antena 1251. 1235, 351, bom dia. 51, salve 3399. Ok, terminaram 251, boa. Seguro 229-07, pushback, acionamento. Exato, chama o táxi, Bruno 229. Chama o táxi 229. Número portão 9, livre, acionar e entrar. Portão 4, livre, acionar e entrar, que acionar 6075. Tomou no 229 para o táxi, 139 a bordo, 440, alternando Galeão. Confirme quantos a bordo? 139 a bordo. 229, táxi atualizado até através do portão 62 e chame para prosseguir. Através do 62 vai chamar. Eu chamei 6075, estou voltando? Confirme para o 75. Ok, eu estou visual que ainda não iniciou o pushback, por gentileza, coordenei com o pessoal do solo, deu passagem a 37 da Gol já no táxi e inicia depois. Bem, vai dar passagem a 37 da Gol no táxi, e aí inicia 6075. Mano, mano, legal o seguinte, a gente vai dar passagem pro colega da Gol aí, depois a gente está autorizado, tá? Depois também vai ser 2 mil, checa pra mim porta de Coronha, checa segurança efetuada, por favor. Só aí. Gol também está sempre. Copiou, mano? Frequência da torre, Oxené. Bom, desculpa aí, querido. Bono 229, autorizado para prosseguir via Índia, chame pronto, ponto de espera, altímetro 05. Índia, chame pronto, ponto de espera, Bono 229. Ali decola 1-0, vento 190 graus, 089, gol 1-2-2-9. Ali decola da 1-0, gol 1-2-2-9. Provador é o Mike XAECO. Diga, Mike XAECO, confirme. É o Mike XAECO aqui no gate 1-0. Solicito autorização para gira dos motores em marcha lenta, já autorizado pela intra-aero. Sente Mike XAECO, chame o termo. Ok, reforçar o terno, Mike XAECO. Gol 961 para o táxi, gol 94 a bordo, 3 horas e 24 de autonomia, alternando cabina. Gol 961, inicialmente táxi autorizado através do portão 62, voando visual com o Airbus da Avianca, siga com o número 2, chame pronto, ponto de espera, altímetro 105. Sim, inicialmente está portão 62, quando visual com a Avianca, vai seguir como número 2. No ponto de espera, câmera ponto, gol 961. Gol no 229, decola 210, chama o controle de sala 220 desse momento, bom. 08-1-2-9, Maria. 2 Salvador, bom dia, Xané 6251, Fox Trot, quando possível, barulho. 6251, subida salvo 1, transição morte, vaguarde cópia. Para o táxi 6075, estamos com 1. Três, meia, zero, subida, gol, 229. Chanel, 6075, táxi autorizado à direita via taxiway India Chanel.br. Fala, não faço espera. Estou reclamando, bom dia, o TAM, Papa Romeo, Mike Alpha Alpha. Mike Alpha Alpha, possível. Mike Alpha Alpha, solicita a autorização de reboque na posição 14 para 11 do pátio principal. Autorizado. 14 para 11. Chama a pena. Ciente, reporta lembra. Para a próxima, 6075, autorizado de decolagem, pistola 0, vento 190 graus, vento 190 graus, 109. Decolagem, pistola 0, 1961 no ponto de espera, visual com a via que ele tem na bonita agora. 1961 ali, mantém o zero. Ali mantém o 1961. Você me chamou o 229? Negativo. Quer receber aqui uma transmissão entrecortada, ok, não se escuta. Centro Recife, na frequência 128.35, alterna 125.1. 22.35.25, ano, gol 1229, bom dia. Salvador 6075. 6075, conto. Sato radar de decolagem após 2000 pés, autorizado direto o Leda, super nível 360. Após 2000, confirma Leda? Afirmo. Após 2000, autorizado o Leda, super nível 360. Sessão 360, após 2000, Leda, 60. NASA, eu escuto ainda para 4. É, 65 não autorizado, aeroporto de Guarulhos, 360, aproximando na 0, Teta 1, Go Bravo Eco. Pista na 0, primeira curva direita, salvo 1 na transição Mach 1, 5467, transponder, controle 208. 625 no Guarulhos, 360, apresulou no 0 Tabaté, da 10 de direita, São Voo na transição Mótiva, acionando 5467, 208 ao controle, 625. 625 no correto, portão 8, chame pronto. Livre decolagem autorizada, vento 180 graus, 2, Salvador, Papa Romeu, Mike Alfa Alfa, informa chefe do Reboc, na posição 11, muito obrigado, bom dia. Posição 11, muito obrigado, bom dia. Gente, Mike Alfa Alfa, bom dia. Decolador 1968, bom voo. 208, bom dia. Salvador, bom dia, bom 9-1. 1961 no contato, radar na decolagem, super via, saída, sample 1 para nível 360. 9-1, pode voar, salvo. Até que eu seja vou no 961. Meia 075 Tudo em até nível 340, autorizado vá à posição Pubave. Na prova de Pubave 340, 6074, 6075. Mike XAX, concluiu o giro de motor de 7 no gate 10. Pela atenção, obrigado, bom trabalho. Bom dia, Mike XAX. Chama 6075, subimos até nível 340, chame 7 Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 2235251, 6075, bom dia, bom trabalho. Oi, hoje é 62, Chicono, muito bom dia. Estamos aqui na posição 8, próximo puxa acionamento. Eu sou o Nascimento Tango Sushanay, 6251. Boa tarde, 6251. O 1961 no chame sempre Recife na frequência 128.35, alterna 125.1.